Cada 10, chame a torre em 1895. O número 67. Pesado ataque de Apache, inicia a ponta de 0-0, chama a torre 1895, voo número 67. E apenas fique atento ao banco da companhia que está terminando o parqueamento aí no gate 9, voo número 67. Tango Kilo Quebec, eu ainda não recebi o seu plano aqui de saída de Salvador para Barra Grande. O que temos aqui é apenas a volta mesmo, que é para 16h30. Eu vou checar aqui na IS local, ok? É, porém, o senhor confirma que apresentou o plano na IS de Ilhéus, é isso? Sete. Tá 3144, livre táxi via Juliette pro gate 4. Para o 4, tá 3144. Solo Salvador, boa tarde, Azul 476, livrou na sua escuta. O voo no 167, mantenha a posição no través do gate 62. Mantenha a posição no través do 62, voo no 167. O Azul 4076, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. E a Alfa chama antes da Juliette, 476. Solo Salvador, muito boa tarde, 4476. 35447, boa tarde, prossiga. Certeza, a saída prevista para Barreiras, 35447. É a Momo. Graças, Momo, copiado. 447, graças. O voo no 167, continue o táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10-1895, atua, hein? Continua via Pátio Índia, ponto de espera 10-1895, voo no 167. Sete, mantém a posição. Manter a posição. Azul 4076, mantém a posição agora. Pode fazer um 180, pode estar presente, voo 167. Afirmativo, faça o 180 e retorne ao pátio pela Índia. 180, volta pela Índia, graças. O Azul 4076, continue o táxi via Alfa Juliette, o gate é o 08. Prossegue via Alfa, Juliet Gate 084076. Prossiga, aquilo que é que serra. Ok, eu vou checar novamente aqui junto à IS. Mantém a escuta, aquilo que é que serra. a gente contatou aqui a IS local, o operador da IS está consultando a IS de Ilhéus, solicitando o reenvio do plano, que provavelmente não chegou ainda aqui. E a gente está aguardando aqui a informação da IS daqui de Salvador. Quebec Serra, cópia. Autorizado, Siri, Barra Grande, Mil Pés, corredor Axé, a decolagem da 17, curva à direita, o controle 19.35, a torre em 18.95 e o transponder é o 0123. Qual é o cortejamento? Já tem o POB? Chame a torre para acionar, tem um bom voo. O Gol 454 para o Tango, com 80 a bordo, 3 horas, Alverna Capim. Gol no 454, gente, tá ligado o táxi pelo Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio Índia, ponto de espera 1895, com 454. Condor 22, é o Fábio? É, negativo, é, vamos checar aqui junto à IS Militar e Centro, ainda não recebemos. Já está que horas o plano? Já era para estar no sistema. É, aguarde um instante. O Condor 22. Honda 22 na escuta do Sala. Ok, eu chequei no centro Recife, o mesmo ainda não possui o seu plano. E entramos também em contato com a IS Militar para retransmitir esse plano novamente. Estamos aguardando aqui o plano entrar no sistema, ok? Gente. Salvador, 3290, estou na Fortrade. 3290, Leuritax via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Salvador, boa tarde, com 867. Estou no 867, prossiga. Essa informação no Bender, autorização Brasília, 400. Tente, aguarde, cópia. Estou aguardando. Rádio da Juliette, está 3290. Ok, o gate é o 612, está 3290. 612, está 3290. No 867, o Saulo voltando. 867, na escuta, Brasília. Eu tenho autorizado 360 para Brasília, o senhor aceita? Eu ativo um pouquinho 360. Autorizado, Brasília, nível 360, via Pesulu 17, a decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor e após Elefa. O controle 1-19-35, eu... Transponder 5044, voo no 867. Afirmativo, autorizando Brasília, nível 360, via pelo segundo alcance. Decola ao alcance, sua direita, arbor, voa e leva. 1935, controle 5044, pronto, poder com 867. Correto, voa no 867, chame para o push de acionamento. Reportaremos o que tem acionamento, voa no 867. Salvador, boa tarde. 35447, tentar November, nível 200 para Barreiras, pronto para 4. TG 35447, está autorizado Barreiras, nível 200. A decolagem da pista no zero, curva à esquerda, subida Momo. Após Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogibo, conforme a carta. E após, direto Lapa. Em Lapa, prossegue de acordo com o plano. O controle 19.35 e o transponder 5046. Entendeu? Nível 200 para Barreiras, decola da 10, curva esquerda, ao sair da Momo, atenção seria Cóquico, depois Lapa. Depois do controle 19.35, transponder 5046, TP5447. Correto, TP5447, chame para o push acionamento. Então, né? O Condor 22, fala. Ok, só para informar ao senhor que ainda não recebemos aqui o seu plano de voo no sistema, ok? Já informamos aí a IF de Salvador, a IF tanto a civil como a militar, e o centro também ainda não possui o seu plano, então ficamos impossibilitados ainda de pagar a cópia. Estamos apenas dependendo da informação aí da IEF e centro para lhe fornecer a cópia para Recife, ok? A gente vai checando aqui também e assim que o plano aparecer aqui para a gente no sistema, eu chamo o senhor para a cópia. Boa tarde, o Dan 32, 16, prossiga, boa tarde. Paciente, a gente é um pouco adiantado, nosso horário seria 1:37, mas está na segunda, caso receba a nossa autorização. Que, qual o destino? É Fortaleza, Fortaleza no 370. Ok, a subida é Momo Frote, e assim que chegar o plano eu chamo o seu Bagóbia. Agradeço. 1867 no portão 9, respeito e acionamento. Autorizado, o 1867, chama para o táxi. Informativo autorizado, o respeito e acionamento, depois veremos o táxi com 1867. Para o táxi 1867 com 110 a bordo, 3:45, hotel na Palma. Gente, o 1867, está livre o táxi pelo pátio de Índia, no ponto de espera da 10 Torre 1895. Informativo livre táxi de pátio Índia, no ponto de espera da 10 Torre 1895, um bom domingo. Igualmente. Condor 22, pronto, cópia. Condor 22, autorizado Recife, nível 290, via Peruísque 58. Decolagem é da 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1-9.35 e o transponder é o 5063. 5063 no transponder, livre o acionamento e para o táxi, chame a torre 1895. Boa viagem. Dono 396. Boa tarde, está ali o táxi via Alfa Juliette, gate 5. Na escuta para cópia? Afirmativo. Autorizado, Fortaleza 370 ao nível, via Pezulu 19 até Bangu e após conforme o plano. A decolagem é da 10 com a primeira curva à esquerda, no perfil da subida Momo, com transição Frote, o controle 119.35 e o transponder 5064. Então, Fortaleza está autorizado, 370, decola 10, curva esquerda na saída Momo, transição Frote. A minha roda do plano é o 9, Bangu, depois esse aqui, 395, controle 5064, no próximo ponto, TAN 32 no meio, está na posição 1. Correto, o TAN 32 no meio, chame para o bus de acionamento. Bora. Salvador, bom dia, o Azul 4089, proficiente da Oscar, nível 300 para Vitória, solicito autorização. Proficiente Azul 4089, está autorizado Vitória, nível 300, via Peruísque 50, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Eudes. O controle 119.35, o transponder é o 5043. Autorizado Vitória, nível 300. Decola da pista 10, curva direita, da El Leda Eudes. Controle 119.35, transponder 5043. Correto, Azul 4089, chama para o push acionamento. A chamada para o push acionamento, Azul 4089. Então, Papá, continua o táxi via Alfa e depois à esquerda, Juliette, novamente à esquerda para o pátio 3, esse pátio à sua frente, atentando à sinalização. Solo Salvador, São 3193, frente da Oscar. Confirme. São 3193, paciente da Oscar, autorização de tráfego Galeão, nível 360. Pronto, a cópia? Pronto, para cópia. Está autorizado o Galeão 360, nível via Pesulo 10, SMAP, Lúvito, conforme rota. Decola da 190, curva à direita, na saída da Euleda e depois voa posição Brider. Aciona 5051, controle frequência 199 decimal 35. Autorizado o Galeão, nível 360, via roda do plano de voa, Pesulo 190, SMAP. Decola da 190, primeira curva à direita, saída da Euleda, Brider. Transponder 5051 e o controle 11935. Correto, chama para acionar. Chamará acionamento. Solo Salvador, muito boa tarde. 547, passada, pronto para pulsar acionamento. Ok, 47, aguarde, tem uma aeronave, um Seneca, que vai parar aí no pátio 4, provavelmente à sua esquerda. Assim que ele estacionar, ele pode iniciar, seu puxa no táxi. Assim que estacionar, o Seneca já está autorizado o táxi, 547. Entendi, confirme. Então, professor, qual é o seu estimado, sua estimativa de tempo no solo? Ok, então à esquerda mesmo aí, pode entrar nesse pátio à esquerda, tentar a sinalização. Normalmente a permanência de 2 a 3 horas nesse pátio aí é possível. Parar a aeronave lá, papá, a infraero deve questionar. Se for ficar por período superior a isso, normalmente tem que reposicionar a aeronave, ok? Falou o azul 4089 na posição 8, pronto para puxa e acionamento. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamará para o táxi azul 4089. 5447, Bruno Altar com 6868 no Belvedo, no dia 3 horas e 40, Alterna, Brasília. Calibre o táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia, chame torre 18, decimal 95, quando pronto, um ponto de espera. Calibre o táxi, no ponto de espera, chamar 218, 95, 5447. O Azul 4089, próprio táxi, POB 43, alterna Galeão, autonomia de 4 horas e 10 minutos. Elírio táxi vai seguir a aeronave da Trip que está cruzando agora a saída do pátio. Via Pátio Índia, ponto de espera, chama torre de 8, decimal 95. Pátio Índia, seguindo a aeronave da Trip, 119, 118, 4089. Salve Salvador, boa tarde, passarelo 2262, sente da Oscar para a vitória da conquista. Q262, sente agora de cópia 1 minuto. Guardando cópia 2262. Para pushback, acionamento, 3216, posição 1. Na 1, aguarde. Paulo Salvador, TAM 3193, pronto para pushback e acionamento, na posição... Posição 3. Gente, o número 2 do setor, aguarde para puxar o TAM 3193. Aguarde para puxar. Solo, bom dia, o CIP 5240, Librona, por favor. 5240, táxi... Seguindo a embreada da Força Aérea, atento da Juliette, prevista parte 3, 5240 da Trip. Vai estar aqui a embreada da Força Aérea, prevista parte 3, 5240. 22, táxi autorizado, atento da Juliette, chame para ingressar via parte 1. Torre 22, esquerda Juliette, Pátio 1, siga a retaguarda do Embraer da Azul no ponto de espera, Torre 18, 95, atínculo 0, 12. E 5240, esquerda Juliette, esquerda Pátio 3, atentando ao sinalizador. Esquerda Juliette, esquerda Pátio 3, atento, 5240. Vamos para a 32 no momento. É o número 1 aí pra puxar, só um instante, 3216. 3262 na escuta. Paulo Salvador, uma boa tarde, o Xamé 6141, livrou. O 3216, é o Salvador voltando? Eu ainda estou com 3 aeronaves no ponto de espera, vai ser o número 1 para puxar. Vai estacionar um Airbus da Avianca à sua esquerda no portão 2, na sequência será atualizado, ok? Obrigado, Xamé 6141, na medida do possível, agiliza o táxi em frente, segunda esquerda, Juliette, partiu no portão 2, atualizado. Juliette, partiu no portão 2, Salvador, passarei do 2262, para cópia. Passarei do 2262, autorizado Vitória da Conquista, em rota direta, nível 180. Decola da 10 com curva pela direita. Saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Aciona 5067, controle 119.35. Autorizado, Vitória da Conquista, direto, nível 180, decola da 90, curva direita, saída Arbor, após direto Conquista, aciona 5067 e o controle 119.95, passaria do, corrigindo 119.35, passaria do 2262. Cotejamento correto, chama para push e acionamento passaria do 2262. Chamará, passaria do 2262. Aeronave já à sua esquerda, já quase concluindo o estacionamento. Coordene com a sua equipe de solo, após a conclusão do estacionamento do Airbus da Avianca, inicia no 1, chame táxi. Positivo, obrigado. Lutando 3193 é o número 2 do setor para puxar. O número 1 iniciou, é o Airbus Companhia 01. Após a liberação do trato para a retaguarda, será autorizado. Tá ciente, tá 3193. Salvador, Passaredo 2262 para a Pússia acionar. Está no pátio 3, posição 01. Está autorizado o pushback acionamento, porém eu tenho duas aeronaves que vão puxar aqui no pátio 1, já estão esperando há bastante tempo. Será sujeito a essas duas aeronaves, ok? Ok, obrigado. Tá, então está autorizado o pushback e aguardando os colegas do pátio 1. Mativo. São 3805, aguarde para a cópia. São 3805, pronto, cópia? Cópia. São 3805, autorizado Guarulhos, Bianco Zulu 10. Nível 340, decola da 10, primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, aciona 5103, controle 119.35. São 3805, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, nível 340, decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge. Aciona 5103, controle 119.35. Já 340 Guarulhos, já pelo jogo 10, mapa away. Mike de Alfa, pelo jogo 445. Escola da 10 com curva direita, da Euleda Brito. 103, transponda, esperando 3, estou controlando já 3805. São 3805, o corrigimento correto, chama para o push, acionamento. Para o táxi, o Centro aí, no 216 com 115 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna João Pedro. São 3216, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera, chame Torrim 118.95, ajuste 10.2. Via Índia, ponto de espera 118.95, 3216. São 3193, autorizado push e acionamento, chama para o táxi. Autorizado push e acionamento, chamará para o táxi, está 3193.